Está começando a festa, gente. Festão das mães. É o bingão das mães hoje. Aqui no Palácio até 4 da manhã. Vem de mão. Fala de nós. Feito um jogo. O som do amor. Dá-lhe, Michel. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é. A namoradinha do Jurona já com a gente. Bora, mulher, bora, mulher. Fala, guardete. Já com a gente. Olha as polêmicas aí, ó. Eu quero você. Galera da Terra Firme, hein, meu irmão? Pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou. Para pra mão de cané. Que você amou. Pra sobreviver. Nada me importa. Eu já lhe amei. Olha as estrelas. Os nossos badalados, os potentes do Brega, amiga Simone, o Carlinho já na área. Equipe Coiote, saudade já por aqui, ó. Ah, olha as fanáticas! Um dia eu consigo. Oi. Ser feliz. As nossas seguidoras. Olha os primos da farra aí, ó. Olha os varejeiros já na área. A galera do Bado Valdo. Família Mesquita. Para Jaime dos Correios. Olha aqui, Bizei, você do Cineral. Alô, Souza! Galera do Shopping Jaburaí, mamute. Amigo Nico. Ele, o Bengala. Alô, Bolão. Nosso amigo Dia de Elson, lá do Mega Príncipe. Ele, o Tocinadei, ó. É só empresário por ali, ó. Um dia eu consigo ser só empresário. Feliz e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. É Cineral, meu amor. Casal Rosivan, lá do Jurunas. Alô, Márcia! Hoje comemorando seu aniversário aí, ó. Aqui no Solamor. Novo Cineral Digital. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Olha as estradas. Minhas estradas. Olha, Max, amanhã é Saga das Mães. Vai ser na Florentina Prime. O nosso Cineral Digital, o som da mão pela primeira vez. Lá na floresta, meu irmão. Te liga que é o Cineral na área do Jurunas, hein? Bora tirar a ressaca, mamãe. Me jogo nos dois lados da vida. Fábio da Cabanagem, por aí, ó. Vem com. Entre o fogo e o céu azul, me jogo nos dois lados da vida. Me encontro. Fala, Gabino! Entre o fogo e o céu azul, me vejo. A seguidora Gleice, a Denise, a Suzy e a amiga Nina com a gente, hein? Alexandre, Samara, amigo Rogério, bora Rosiane. nos dois lados da vida. Olha do Carmo, já curtindo o Cineral aí, ó. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo os teus olhos de blue. E você? Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga. Vem pro som do amor. Vem. Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. E tanto quis pra mim. Bora, palácio! Você foi a minha última esperança, o meu sonho de amigo João, criança. O João do Baiano com a gente, o Val. Fala, Manuel. Amiga Nani, velha guarda, já com a gente, hein, meu irmão? E agora, olha o Marcelo do... O Marcelo Motor aí, das fugas do Cineral. Com vontade de voltar. Olha o Budinho, o rei do churrasco. Galera do Guamá invadindo hoje o palácio, hein? Como é que é? Das coisas mais lindas você. Renato Saudade é rosa, hein? Alô, Life! Amigo Antônio, amigo Carmo, lá do Carmo, lá de Guaraci, ó. E de Gildo! Ele é seu primeiro dano. Você foi a minha última esperança. Para Paulinho Ferrari. Sonho de criança, fantasias. Agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho. Ricardo Mototaxi, é da igreja. Dali DJ Michel. Saudade e o giro musical de recordações. Bora recordar, vai. Você largou de mim e nem sequer me disse adeus. Para Sérgio, para Ronaldo. Nem olhou. Você é o Léo, alô Jaime dos Correios. Me deixou sem amor. Você largou de mim. Agora tudo é solidão. Me deixou na contramão do amor. Você largou de mim. Oi. E nem sequer me disse adeus. Nem olhou nos olhos meus. Me deixou sem amor. Você largou de mim. Agora tudo é solidão. Me deixou na contramão. Olha, Anderson, bora, galera. Tanto tempo esperei pra ficar ao teu lado. Olha o Cavanaque por aí. Agora que te encontrei, me deixa de lado, amor. Fabrício Varejeiro e sua esposa aí, ó. Você largou de mim e nem sequer me disse adeus. Bora, Vefeu. Nem olhou nos olhos. Olha o nosso amigo Wilson na TF já aí, ó. Meu amor. Som do amor. Novo Cineral Digital. Novo Cineral Digital. Digital. Tanto tempo que esperei pra ficar ao teu lado. Maxi! Me deixa de lado, amor. para abacate. Olha, o Rogério voltou, rapaz. E nem sequer me disse adeus. Esse arece. E olhou nos olhos meus. Meu amor. Fala, abacate! Cineral. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu. Para Chave Gleide, chutar na mão. Tá aqui com a gente, meu irmão. Ele é Rafael. Que a vida é para quem ama. Olha a panelinha. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar. Para aí, o quê? Você é o Isaías do Primo da Farra, aí, ó. Oi! Anjo Bob. Bob Varejinho. Na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar. O Júnior Pezão com a gente. Surgiu em minha frente você pra me convencer. Ele e o cachorrinho, rapaz. Lá na Marabá. Quem ama, tanto faz estar perto ou distante. Mas eu. Empresário Baruído, ele é só Jabonesina, já aqui com a gente. Abraço, Michel, hein? Alô, anjo bom! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo. Bora, Fabrício, bora, Valéria. Olha a maravilha. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom. Olha o Mani Velha Guarda já com a gente. Massa. Ele é a Sandra aí, ó. Você está de frente com a aparelhagem de saudade que mais cresceu nos últimos tempos. Cineral Digital. Cineral Digital. Digital. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. Oi. Toda sua dor. Amigo Marquinho, ex-pop. Agora ele é Cineral. Seja bem-vindo, Marquinho. Vem te embora, vem se apaixonar. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Ei. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o mundo se. Amigo Negando o bagaço com a gente. Pois eu sou. Ele e a Fabiana. Vem, vem, vem. Olha aqui, Bila Bila. E vamos viver juntos. Para, Maicon. Amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. empresária Amélia Janária. Bora, Amélia. Olha, daqui a pouquinho, prêmios ofertados pelos nossos patrocinadores, Dricos Magazine, a Valéria Dondoca, amiga Ingrid Blonge, Pintos Lange e a família Megstar. São prêmios ofertados por eles aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai sortear, tá bom, gente? Pras mamães. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Martinho Bavanete! Eu lhe darei. Também o nosso amigo Robson com a gente aí, ó. E daí o meu coração e o mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor. Tinho e Ivanete, o casal apaixonado pelo Cineral, meu amor. Aquilo que sonhei. Olha o casal do Guamá aí, ó. Patinou. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida faz ser. Dá-lhe Cineral! Pois nada faz sentido sem você. Eita, sonzão! É o som da mão no palácio! Volte, amor, vem viver ao meu lado. Estou apaixonado. Bora, Fernando! E louco por você. Ele tá com a gente, bora, Fernando, bora! Meu benzinho, me faça sofrer assim. Por favor, tenha pena de mim. Não me deixe viver assim. Eu não posso me conter sem ter você. Minha vida. Amiga Silmara com a gente. Alô, Carla. Também nosso amigo Frank, moleque doido aí, ó. Robson Cris. Lá de Marituba. Da mente aos braços meus. Para já. Que nunca me esqueceu. E que é só meu, seu. Bora, amado. Carreira solo? Meu benzinho, não me faça sofrer assim. Por favor, tenha pena de mim. Não me deixe viver assim. Eu não posso me conter sem ter você. Minha vida é sofrer e viver sem ter razão. Olha o ligeirinho do Guamá com a gente. Olha o seu irmão Cleiton. Olha a bivagina, essa aparelhagem. Olha a bivagina. Diga que nunca me esqueceu. Dá-lhe Cineral. Vem curtir o que é bom. Vem curtir o melhor. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Palácio Gedelói. Isso é a força da paixão. Aqui no Palácio. Quando me aproximo de você, meu corpo. Amigo de Gago, a gente, a Bruna. Alô, Brenda. Já aqui no Cineral. Casal Light lá pelo lado de fora, mamute. Alô, Light! Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero. essa louca paixão. O que é que tu quer, mulher? Eu quero ter o seu amor. Amiga Mara da Cremação. Amiga Lidiane, alô Kleber. Tá aqui, ó. Eu quero ser sua amada. Dá-lhe Cinderela. Opa! Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, apenas com um olhar. Olha os potentes na área. Fala, potente! Minha primeira vez, isso eu não soube lhe beijar. Galera do Sevilha, olha o casal aí. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não, não me queira mal. Para lhe falar de amor, e quando provei seu beijinho, a palavra me... Amigo Marcelo, bom, bom, já com a gente, Marcelo. Até perdi. Olha o Roberto Denise, já aqui no Cineral. Amigo Nhoca, alô, Uga, Uga. Já aqui, ó. Amigo Douglas do Comércio, alô, Douglas. E disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Olha de canudos. Isso é tão natural. Não me queira mal. Se tomou conta de mim. Bora, chefe inglês. Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Amigo Igor, Carol, já não sou no amor. Só quem amou, só quem sofreu por amor. Bora, Gê, safadão. Entende como é triste gostar de alguém assim. E eu? Eu amo. Perdi de amor. E agora minha vida pertence. Galera do shopping por ali, galera da Sacramento. Alô, pegar. Abre os braços, vem me amar. Bora, Nico. E eu prometo me entregar como nunca. Alô, empresária Amélia. Nada vai nos. Fala, Vovusca. Nem o tempo vai mudar. Hoje elas estão pro crime. Porque eu guardo pra te dar. Olha o chefe Gleide, ele é a Rafaele. O casal considerado aí, ó. Tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Nossa parceira Nayana Brit com a gente. Entreguei. Ela é as meninas da Marabai. Alô, Nayana! Nada vai nos separar. nem o tempo vai mudar. Deixa o badalado ali no camarote. Esse amor que eu guardo pra te dar. Saudade, saudade. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. É pra recordar. Bola, bala, show! Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. É o dia da mamãe. Fala, bagate. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Alô, Zezinho da Rádio Ná. Mas hoje entendi que isso tudo. Para, Gabinho. São coisas que a gente. Amanhã na floresta. Vivendo juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Amigo Max Pirata, Daiane, já com a gente. Por isso eu digo. Olha o homem do celular já com a gente aqui. Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo. Olha, Jumano da Saudade já com a gente. Porque esse mundo. Eles estão aqui com muito amor. Que não tem segredo. Fala, Manos! Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de Cineral. Cineral. Por isso eu digo, menina. Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Oi! Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia eu vou se realizar. Para recordar. Fala, mamãe. Fala de mamães aí. Oi! Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante com. Amigo Rui Bacurau do Comércio. Amigo Kekel e a Paula. Meus problemas. Alô, Rosa! Poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa agonia e me mata. Ai, meu Deus. Eu gostaria de saber por que o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. Amigo Cláudio, amiga Luana, também o nosso amigo Dog. Lá do Bolero, galera, lá do Bolero. Essa galera aí, os filhos da dona Graziella. Meu Deus. Dando feliz dia das mães pra dona Graziella. O ferro será ferido. Alô, Sassá GDP. Ele é a primeira dama, Karina. Alô, Mila. Querem fazer comigo. Ela é galera, só o Pitel. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros. resolver meus problemas. Mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino, esquecido que o meu estava em casa, à mercê do destino. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, que hoje querem fazer comigo. Quem com ferro? Quem com ferro fere. Olha a primeira parte do Jato Saudade, já pronto. Chega ao vivo de hoje aqui no Palácio. Bora sim! Dá-lhe Cineirão! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Olha a saudade! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Oi. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo. Amigo Zequinha, até mais com a gente, hein, meu irmão. Olha, abacate. O amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. E se você me quiser. As nossas estrelas, hein? Se você me quiser. É Claudinho Labilabe. Se quiser. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Amigo Fefeu Saudade, o Wilson, lá da Terra Firme. Alô, João! João Tubarão! Galera do Bado Valdo! Bora, Valdo! Se você me quiser. Olha o Charles, bora, Pita! Toda a galera invadida! Bora, João! Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Saudade no palácio! Sempre que falamos, nós temos que brigar, querida. Pois nossa conversa normalmente vira discussão. É uma tristeza sempre, sempre nesta vida. E em consequência, quem padece é o nosso coração. Olha o joelho aguarda dando valor. Como é que é? Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir. Faz o coração do som da mão. Para concordarmos e nunca, nunca. Galera do shopping, tá com a gente. Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus. e que os meus braços possam encontrar guarida. Quando eu enviá-los com ternura para os braços teus, querida, só amo a ti, querida, a mais ninguém, chorando por te pedir. Como antigamente, só nós dois bem abraçados. Olha o Jumano da saudade recordar. Íamos andando pelas ruas sempre a sorrir. Parabéns, você, Adriele, já com a gente. Viam, comentavam encantados. É do Curió, o Eric, é? Estas emoções de um pautão. Bora, Eric! Quero repetir. É que o cara não para, meu irmão. Querida, só amo a ti, querida. Então toma! Ninguém chorando, vou te pedir. É pra recordar! O homem triste já veio devagar, sempre sozinho ele vem. Ele vem, pressa não tem. Como é que é? Errando sempre vai, o suor lhe cai de seu caminho, nunca sai. Fala, Robson, você é Cris? Naquele tempo do velho Cinerá. Ele é assim, porque vive tão só. Dale, Paulão! O rei do lanche do Guamá. Sua história todos sabem de cor. Alguém que conheceu seu carinho, deu e uma paixão então nascer. Sua amiga Bilhida Mega, tô nem vendo. Já aqui no Show do Amor. Vivia tão feliz. Esse é o Som do Amor. Dá-lhe Cineral. Cineral. Mas tudo que amigo Ronaldo da Terra Brena. Alô, Ronaldo! Oi! Amigo Rosivando Jurunas, ele é massa hoje. Em comemoração aí do seu aniversário. Seu bem o deixou de procurar, não cansou. Dá-lhe Michel! Olha a frescura na batida de um tambor. Fala, sim. Ele é a dona Adriana. Fala, Biro. Amigo Biro, Daiane. Família Moraes chegando agora com a Bivagina. É a nossa rainha aí, ó. Daram seu amor. Em disparada, a caçada começou. Olha a caçada, cara. Tudo pode acontecer. Olha os primos da farra por ali, meu irmão. Rico poderá matar. Os caras estão endoidando. É palácio. Rico poderá deve lhe dizer. Os minutos passando, aumentando seu sofrer. Finalmente um hoteleiro resolveu lhe confessar e contar tudo o que viu. Um casal chegou aqui e ainda não saiu. Dá-lhe Cineral! Quando tu me beijas queimar, faz em fogo o coração. Malha Guardete, ela dá valor. E o meu pensamento voa. É Marcelo Popô, ele gosta do Rossi. Nesse amor, nessa paixão. Bora pagode, equipe Xarope. Pois teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. Vai lá, Atila Promonte. O Atila Velha Guarda dessa aparelhagem. E já convidando você pro dia 20. Lá na Metrópole. General Digital e Tupinambá juntos. Pra fazer a festa de aniversário do nosso amigo Atila, o Velha Guarda. Vai lá, Atila. E mais o Tony Edson, né, meu irmão? A cara do Aplica. Me apagar. Pois tu és minha. João! Olha o Baião, Valgo, a gente. Olha o Fábio da Cabanagem. Olha o corpo dela. Ah, teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. Quem é o garçom? E eu. Alô, garçom comprido. Não, chega lá no camarote, lá no Átila, mandar um pacote pra ele. Que queima, não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha. Saudade, Reginaldo. Esse é o som do amor. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando. Oi. Seu cartaz está aumentando. É mal palácio lotado. Moça, bora que até 4 da manhã, minha irmã, ainda tem muita onda pra rolar. Todo esse amor pra um rapaz. Tá lotado. Da vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Para, Dricos. Bora, Kelly! Era do Baduvaldo. Voa mais que avião. Oi. Dizem que o seu amor. Alô, Jota, cadê a coloridinha, meu irmão? Gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua. Aí, Super DJ Michel, solta som. Quero ver o caqueado agora no salão, vai. Alô, casal dos potentes. Fala, Júnior, você é loira. DJ Jefferson, DJ Renato, DJ Daniel, lá de Garapé Mirim. Marirão, rei do suíno, tá na área. Tá só na mana, tá chegando o aniversário dele. Alô, Irã, quero ver a churrascada, meu irmão. Aniversário da Pita, dia 22. E a família Cineral já convidada. Aí, Charlie! Oi! Bora, Ronaldão! Aí, Paulinha, mostra aí, mostra o prêmio aí, Paulinha. Ali, gente, prêmios aqui para as mamães. Pra quem? Os dois casais. Os dois melhores casais de lambada aí. Vai ganhar o prêmio aí das mamães. Tá aqui a sacola com o prêmio aí, ó. É patrocínio! Bora, valendo! Patrocínio da Dricos Magazine, a melhor loja do Guamá. Chega o Brito, chega o Brito. Oi. Aí, Gustavo, no salão, Gustavo, vai. Olha, os dois melhores casais vai ganhar o prêmio aí, ó. Já, dançarino? Olha, uma corrida na praça, hein, meu irmão. Para Sérgio, você é Fátima, família Globão. Dale, Ronaldo! Uhul! Vai, vai. Dali Cinerão. Então toma. Aê, Palácio, como é que é? Amigo Viola e o Fábio já com a gente. Alô, Viola! Para a dica, Claudete. Olha a tatuagem. Olha, valendo dois presentes para as mães. Valendo dois presentes para as mães aí, ó. Alô, meu tiro! Olha aí, tô te falando que é o som do amor. Fala, cagueta! É marido! Bora, Robson, bora, elétrica! Bora pro salão, meu irmão! Família Global com a gente. Oi. Olha, o casal já ganhou aí. Casal aí dos potentes. Depois pode vir pegar o brinde aqui. Tá faltando o casal. Amigo Pedro Paulo, Deise, amigo Cássio, alô Silvana, família Mesquita já com a gente. Bota mais um prêmio. Falta mais um prêmio, né, Paulinha? Falta mais um casal aí, ó. Te liga! Alô, Palácio! Imagina o caça rato! Ei! Fala, Popó! Fala, Júlio! Alô, Loura! Vem buscar o prêmio aqui, mulher! Amigo Medina do churrasco, do dia do churrasco. O Jorge Agate, a galera aí da Popular. Pra ficar melhor, vamos liberar três presentes aí, ó. Um é pro Ronaldão. Alô, Ronaldão. Depois pode vir buscar o prêmio. Quem é o outro, Paulina? O rapaz do Pai Sandu aí. E a moça de branco. Tá certo. Depois pode vir pegar o prêmio. Os três casais. O patrocínio da Mega Família está e da Dricos Magazine aí, ó. Dricos Magazine. Bora, Palácio! Mais um prêmio sendo entregue. Bora, como é que é? Um pouquinho pra cá. Meu. Fala, Ronaldão. Vem-te embora, pega o prêmio. Babi Varejeiro! Gosta de beber no copo do Paixandu, né? No fundo, no fundo, ele queria ser Paixandu. Tem alguém do Paixandu aí? Tem alguém do Leão aí? Daqui a pouco, terceiro prêmio do Bingo das Mães aí, gente. Uma máquina de lavar. Depois da sequência do Midback, a gente vai rodar o prêmio. Olha o midback da mamãe. Alô, mamãe. I got so much trouble on my mind. Alô, mamãe. Se você é a família Moraes, tá aqui com a gente. Alô, Bivazine! Edson! Olha aqui, Michelle, que se já na área. Já aqui com a gente. O Wagner tá aí, o Wagner. Não tá o Wagner, não tá o Wagner. Saudade do Midbag, meu irmão. Saudade, sua primeira dama já com a gente. Aval! Quem dançar melhor o Midback aí no salão vai ganhar 50 contas. R$50 patrocinado aí pelo Pintos Lanche. Quem é das antigas, quem é desse tempo do Midback, das Pegdro aí, ó, vai pro salão que vai ganhar 50 contas. Quero ver. Potente doidando! Parado só obter, você e a Shark Temperado. De Alex Mega Furacão. Digital, lá no Cineral aí, ó. Oi! O Charles curtiu essa aí na época do boleiro. Alô, Charles! Bora, cabeludo! Olha, a Paulina já tá de olho no casal aí. Casal não, quero que dança melhor, Midbagger. Valendo 50 conto, patrocinado pelo Pintos Lanche. R$50. Quem tá vindo de R$50 aí? Oi! O tempo da cola. Olha, Paulina. Cadê o cara de boné preto? O cara de boné preto aí? Cadê o cara de boné preto? Blusa vermelha? A blusa laranja? E te manda buscar 50 conto! É o negão do bagaço, rapaz. Só na bagaceira, meu. Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí?